você quiser, amor, vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá. A cantar na maré que vai e na maré que vem do fim, mas do fim. Se você quiser, amor, se você quiser, amor, vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá. A cantar na maré que vai e na maré que vem do fim, mas do fim do mar, bem mais além do que o fim.